vorsichtig. Espíritos no corpo de alguém, ninguém mataria outro escondido com medo da represália do espírito, podendo o espírito baixar num centro qualquer e denunciar o criminoso. E dizer aonde o criminoso está localizado. Pois não existir espírito no corpo de ninguém é que nada disso existe. Quando baixa o espiritismo, só espíritos, só quem tem espírito é preto velho e caboclo. Branca velha e branco velho não tem espírito e por isso não baixa no centro. Hoje, a humanidade precisa tomar conhecimento de tudo isso. Porque se existisse um espírito no corpo de alguém, ninguém mataria outro escondido com medo da represália do espírito que vinha fazer justiça em nome de Deus, baixando no centro e dizendo quem foi o criminoso e aonde ele se encontra. Para ver que a humanidade está faltando muito conhecimento, é preciso que a humanidade se conheça para saber o porquê todos assim são, para saber quem são, para saber de onde são, para saber de onde vieram e para onde vão e para onde irão. Porque nós estamos na categoria de bicho racional, dividido em duas classes, racional e irracional. E por estarmos nessa categoria de bicho, é que vivemos como bicho, brigando uns com os outros e matando uns aos outros. E dessa categoria de bicho racional, por a natureza ser de transformações, se transforma para a categoria de bicho irracional. Porque a natureza é de transformações. Como nós somos feitos pelas essas duas energias do chão, elétrica e magnética, que se transformou nesse corpo de matéria, que é um conjunto de máquina elétrica e magnética. Isso é falta de conhecimento da humanidade, julgar coisas que não existem como se existisse. E por isso no baixo espiritismo só baixa espírito de caboclo e espírito de preto velho. Branco não baixa. Branco velho não baixa, porque branco velho não tem espírito, nem branca velha tem espírito. Uma vez que a humanidade está muito longe de se conhecer, por admitir a mistificação como se fosse verdade. se todos tivessem espírito no corpo, o nosso Ministério da Justiça tinha que ter lá os melhores médios para descobrir esses crimes misteriosos. Chamar os espíritos desses crimes misteriosos e os espíritos fazer aí sua revelação de quem tirou a vida do seu corpo e aonde se encontra ele. Tudo isso por falta de conhecimento da humanidade que admite o embusteirismo como realidade.